Quadras de Música. Música. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 181ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras temporais voltarão a ficar localizadas na estação do ano que atravessamos, o verão. Mas, antes de anunciar o assunto desta emissão, permitirão os amigos ouvintes enaltecer uma ressalva singela em relação ao programa da semana passada, durante o qual não se escutaram somente melodias do estilo R&B ou Rhythm and Blues, tal como foi divulgado, mas também canções associadas ao hip-hop. A lista musical escolhida permitiu chegar facilmente a essa conclusão, mas tal não foi referido no discurso do locutor deste espaço radiofónico, que pede agora perdão ao auditório. Desculpas aceitas, hoje, depois do pop, country, R&B ao lado do hip-hop, o foco são artistas a ter em conta. Não obrigatoriamente artistas ou grupos recentes, mas aqueles que neste verão devem ser observados com atenção maior, de acordo com escolhas elaboradas pelo portal da internet Zimbio. Iniciamos com Charlie S.C. X, ou XCX, que escolheu um cenário curioso para o videoclipe que acompanha a música What I Like. Charlie, que nunca escondeu a sua obsessão com todas as coisas relacionadas com a década de 1990, incluindo as Spice Girls, não é por isso surpresa que o facto do videoclipe de What I Like faça uma alusão às cassetes VHS, como se tivesse sido gravado nesse referido dispositivo, que faz até recordar um programa já extinto da Rádio Antena Web, intitulado K790. Segue-se Baby Alpaca, artista que de Nova York, o seu fundador Chris Cottrell, ajudou a explanificar o single Sea of Dreams. Dogs grow from the sea. The show light in the clouds. Sea lions black eyes waking me. Takes me to the sea of dreams. We wake in a sea of dreams. Swimming free in the mountain breeze. Far away, it's dark and deep. Dawn's arise and sets us free. Orange apples in my eyes. Dig deep, lift to the sky. swear, took them from the sand. We float with our dreams in hell. We wave in a sea of dreams. Swimming free in the mountain breeze, far away, it's dark and deep. Dawn's horizon sets us free. Califórnia, dos Estados Unidos da América, que consegue fazer simultaneamente alguns ouvintes apaixonarem-se e outros ficarem na dúvida, já que não entendem o seu conteúdo, o seu estilo, tem o título AIM. Trazem de seguida a faixa The Wire. You know I'm bad at communication. It's the hardest thing for me to do, and it's it. It's the most important part that relationships will go through. And I gave it all away just so I could say that. But I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no rhyme or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, and not intentionally. I know it's hard to hear me say it, but I can't bear to stay. And I just know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart up. It's the de Brooklyn chega Matthew Huck, que é mais conhecido no panorama musical com um nome pouco comum, Phosphorescent. Escutemos uma música que quebra corações, Song for Zula. Some say love is a burning thing that it makes the fire ring. Oh, but I know love has a fading thing, just as fickle as a feather in a stream. See, honey, I saw love. You see, it came to me. Put its face up to my face so I could see. Yeah, then I saw love disfigure me into something I am not recognizing. I said, come on in, I will not open myself up this way again. I lay my face to the sword, nor my teeth to the sand. I will not lay like this for days now upon you. You will not see me fall, nor see me struggle to stand. To be acknowledged by some touch from his mouth. The cage it called. I said, come on in. I will not open myself up this way again. I see the shadows that we cast in the cold, clean light. Ah, my feet are gold, and my heart is white. And we race out on the desert plains all night. See, honey, I am not some broken thing. I do not lay here in the dark. Burning thing that it makes a fire ring. All that I know love as a Cajun thing, just a killer come to call from some awful dream. Oh, I know you folks, you come to see. You just stand there in the glass looking at me. My heart is wild, and my bones are steel, and I could kill you with my bare hands if I was free. No mundo das artes marciais chega um single de Kid Karate, algo misturado com White Stripes ou Black Keys. Este do irlandês interpreta Two Times. Complex é o que se segue neste espaço radiofónico. The Neighborhood, ou A Vizinhança, interpreta junto dos vizinhos ou não, Sweater Weather. Nothing that we don't want to tell you about, no, 'cause it's too cold. say. Sometimes the silence guides the mind to move to a place so far away. The goosebumps start to raise the minute that my left hand meets your waist. And then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone the other beats hard is for. Inside this place is warm, outside it starts to pour. Mais reconhecido de Dan Grohl, ficamos de seguida com a faixa intitulada Compliment Your Soul. Silent. Now it has too many voices, and the noise is a constant distraction. They multiply, intensify, they will divert your attention to what's convenient and forget to tell you about yourself. We live in an age of many stimulations. If you are focused, you are harder to reach. If you are distracted, you are available. You are distracted. You are available. You want flattery. Always looking to where it's at. You want to take part in everything and everything to be a part of you. Your head is spinning fast at the end of your spine until you have no face at all. And yet, if the world would shut up, even for a while, perhaps we would start hearing the distant rhythm of an angry young tune. No dia seguinte ficou reconhecida, sobretudo devido ao seu teledisco, durante o qual aconselham a não se distrair, mas apenas focar no vídeo em causa. São os Savage a fazer a sua aparição neste programa com a melodia Shut Up. Speaking words to the blind. depois de termos realizado um salto geográfico imaginário até a Irlanda, centremos-nos agora em Glasgow, capital da Escócia. Não iremos até uma igreja, mas algo semelhante ao escutar Churches e o single The Mother We Share. Never curse your name. I keep my lips shut tight until you go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. You come as far as wherever God can until you realize that you should go. Oh, oh, oh. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a 10 dos artistas musicais que, apesar de não atingirem o maior dos sucessos nas tabelas de vendas, deverão ser observados com atenção devido à via alternativa que apresentam e à qualidade musical das suas produções, de acordo com as escolhas elaboradas pelo portal na internet Zimbio. Iremos encerrar com uma referência a Portugal. O grupo Não É Luso, sem qualquer intenção de fazer publicidade gratuita a determinadas garrafas d'água, mas o agrupamento musical seguinte tem por nome Portugal The Man. Há quase uma década estreou-se no panorama musical, mas estes jovens de Portland, Oregon, são sobretudo conhecidos nos Estados Unidos da América, apresentam uma canção que poderá ser estranha, mas convence. Escutemos Evil Friends. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Your mama's got nothing on me. Your daddy's got nothing on me. And the world that sleeps in its lunacy has got nothing on me. No stars got nothing on me. Your sun's got nothing on me. And the fool who sees it's the thief that leads got nothing on me. You know it's not because the light here gets brighter. And it's not that I'm evil. I've got a friend in the devil. But I can't even be your friend. I can't even be